Tô junto. Ulala malandro, eu levo a vida enquanto o tempo tá passando. Quem dera, se fosse bela, talvez o tempo da galera que não volta mais, quanto tempo faz. Sinto saudade dela, da esquina até a viela. Balão na casa do Cassiano, cheiro de vela. Chamo o Fábio, o Reginaldo e o Marcelinho. Assim não demore, começa o churrasco no vinho. Se o linguição derrubar o bolo, já era. Vou ligar o Terra Seca, Besta Fera, Biscoito, Geraldo e o do Bobão, Lê Preto, Lê Branco e o do Cabeção, Quito, Cleito e o Zé Adão, Tico, Kiel, o Wilson, Nigão. Essa é a nossa família, não esqueço nunca mais. Pra quem acha que é pouco aí, tem muito mais. Deixa eu cantar pra matar o tempo. Sinto saudade do meu tempo de criança. No coração é só bons momentos que ficaram na lembrança. Deixa eu cantar pra matar o tempo. Sinto saudade do meu tempo de criança. No coração é só bons momentos que ficaram na lembrança. Manuel Pita, me lembro quando pra escola eu ia. Eu sempre ia, descia. Durante 13 anos, longo 13 anos era assim. Seu Leopoldo me vê uma barra de chocolate com amendoim. De esquina, na Alcatila, campinho de terra mais adiante. O campo da caça que tinha uma pedra como centroavante. STA, lá tudo começou, me lembro agora. 5 manos e uma mina, mão na cabeça e as tetas de fora de style. Pra quem escolher, confesso, eu pagava um pau. Não era se rebaixar, pedir uma credencial. E consegui, já falei e já disse, tô relembrando. Pois se não fosse eles, não, eu não estava aqui rimando. Novembro de 1997 era um ano. Não tem como esquecer que triste embarque. Mano, é, pode crer. As mais usadas no fim das frases, só pra rima fica completada. Deixa eu cantar pra matar o tempo. Sinto saudade do meu tempo de criança. No coração é só bons momentos que ficaram na lembrança. Deixa eu cantar pra matar o tempo. Sinto saudade do meu tempo de criança. No coração é só bons momentos que ficaram na lembrança.